aqui na Rádio Alvorada de Cardoso. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Tá feito o convite. Teodoro e Sampaio apresentam Amigos. Festa Sertaneja.